liberdade. Quem deu? Não foi carta assinada. Foi a luta. A luta dos guerreiros da senzala. A liberdade. Quem deu? Não foi carta assinada. Foi a luta. A luta dos guerreiros da senzala. A liberdade. Quem deu? Não foi carta assinada. Foi a luta. A luta dos guerreiros da senzala. A liberdade. Quem deu? Não foi carta assinada. Foi a luta. A luta dos guerreiros da senzala. Quebramos as correntes e resistimos com força e bravura. Depois de muito, muito tempo de tortura, mantido como escravo, foi assim por longos anos. Trazido de suas terras dentro de um navio romântico, no porão de um negreiro. Só dor e sofrimento, grito mostrado, morte, choro e desespero. Foi só tristeza pro meu povo, nação africana, submetida a tratamento, condição desumana. Caçado, capturado, vendido pra ser escravo. No engenho foi só trabalho, castigo e chicoteado. Sem ter perdão nem compaixão, de camarote assistiram, sorriram, se divertiram, de pé até aplaudiram. A grande covardia mais ridícula do mundo. Negros aprisionados, esmagados sem refúgio. Oprimido, humilhado, submisso, explorado. Roubaram tudo e nós nos mantivemos bravos. Em busca da liberdade lutamos e reagimos. Guerreiros quilombola unidos resistimos. Encaramos, conquistamos, combatemos, não deitamos. Muitos morreram pela causa, então quem tá esperando? Não cruze os braços, não se iluda, seja mais um irmão. Que se orgulhe, não se engana com essa falsa liberdade. Quem deu? Não foi carta assinada. Foi a luta. A luta dos guerreiros da senzala. A liberdade. Quem deu? Não foi carta assinada. Foi a luta. A luta dos guerreiros da senzala. A liberdade. Quem deu? Não foi carta assinada. Foi a luta. A luta dos guerreiros da senzala. A liberdade. Quem deu? Não foi carta assinada. Foi a luta. A luta dos guerreiros da senzala. Abolição, zumbi, Nelson Mandela. A luta começou pra conquistar a nossa era. Falar que meu país é o país do futuro, mentira, hipocrisia. Tudo absurdo, pensamentos ultrapassados. Racismo camuflado, aqui a palavra negro é sinônimo de escravo. A imprensa em geral faz silêncio, é segredo que é a segunda população mundial. Daqui é de negro. Democracia racial, onde já se viu dizer que não existe racismo no Brasil. Quanto mais escura, quanto maior a discriminação. Nos impõe cada vez mais a miscigenação, apartheid, segregação, colonização. Faz parte do dia a dia de um negro cidadão. A quebra das correntes, a luta não foi em vão. Vamos tomando consciência dessa falsa abolição. A liberdade, quem deu? Não foi carta assinada. Foi a luta. A luta dos guerreiros da senzala. A liberdade, quem deu? Não foi carta assinada. Foi a luta. A luta dos guerreiros da senzala. A liberdade, quem deu? Não foi carta assinada. Foi a luta. A luta dos guerreiros da senzala. A liberdade, quem deu? Não foi carta assinada. Foi a luta. A luta dos guerreiros da senzala. Herdeiros de zumbi, herdeiras de Dandara. Afrodescendentes engajados na batalha. Construiu o sistema ideológico burguês. Ascensão da negritude, chegou a nossa vez. Segura aí, racista, tá aqui a sub-raça. Armada e raciocínio, que você não esperava. Resistência, depois de séculos de tortura. Muita coisa não mudou, mas a luta continua. MNU, MST, movimento hip-hop. Alguns exemplos de poder, de negros revoltados, rebelados na atualidade. Mente e liberdade, negro livre de verdade. Autoestima e coragem, destruindo toda hipocrisia. Favela zumbi, abaixo toda a burguesia. Que embranquece nossa história, com falsos heróis. Com uma falsa abolição, mas não calam nossa voz. Cota nas universidades, ações afirmativas. Muita polêmica por uma reparação mínima. Isso é pouco pelo que fizeram ao nosso povo. Sangue negro derramado, a ferro e fogo. Sabemos da verdade e nunca vamos desistir. Inspirados no passado, vamos prosseguir. Sempre avante, convive todos os nossos ideais. Revolução, ação, punho fechado. A liberdade, quem deu? Não foi carta assinada. Foi a luta. A luta dos guerreiros da senzala. A liberdade, quem deu? Não foi carta assinada. Foi a luta. A luta dos guerreiros da senzala. A liberdade, quem deu? Não foi carta assinada. Foi a luta. A luta dos guerreiros da senzala. A liberdade, quem deu? Não foi carta assinada. Foi a luta. A luta dos guerreiros da senzala.